Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. É já no primeiro fim de semana de setembro que acontece a segunda edição do Quarteira Rock Fest, este ano alargada para mais um dia extra, ou seja, a 4 e 5 desse mês, numa organização da USA, União Sónica do Algarve. Durante o primeiro dia vamos ter no palco montado no calçadão nascente em Quarteira e depois da desistência das muito aguardadas britânicas The She Creatures, os portugueses Murdering Tripping Blues, os agora adicionados em substituição das meninas atrás referidas Hollywood Sinners, um trio de Toledo em Espanha que privilegia as sonoridades garage punk e que tem fama de em palco fazerem uma enorme festa. E a terminar a primeira noite do Quarteira Rock Fest, os irlandeses The Urges, uma das melhores bandas da vaga recente de grupos que se movem dentro do garage sound, tendo até agora lançado o seu álbum estreia em conceituadas editoras do estilo, como a Screaming Apple ou a Wicked Cool, e sido elogiada por grandes figuras ligadas ao rock and roll, como Joe Bellock, Steve Van Zandt ou Mark Lamar. Soa por aqui um tema do disco intitulado Psych Ward, na apresentação daquele que é o primeiro dia do Quarteira Rock Fest, 4 de setembro, The Urges. Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Matéria-prima. Música para conhecer na rua, de hora a hora.